Ladies and gentlemen, please welcome Zionix Remix. Kita goyang lagi bro.

Perhatian, datang lagi Milu Rebus. Biar tengah hari dorong belakang, Milu Rebus. Ada Milu Pulo. Milu Pulo. Milu Rebus. aman. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih dan follow-nya.